Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago e hoje nós vamos comentar sobre um ano que nos deu muitos presentes nos cinemas. Filmes que até hoje são cultuados e amados por muitos, que foi o ano de 1982. Para falar comigo desse assunto e dessa época, que ele era jovem ainda, tá aqui ao meu lado o Alexandre Luiz. Não era nem nascido ainda, mas de qualquer forma, né? Não só um ano importantíssimo, mas um período importantíssimo dentro desse ano, que é justamente o verão de 82. É, fez muito sol. E do outro lado também, como sempre, o Arley Bonanno. É, grande verão de 82. Tô tentando lembrar onde eu estava nessa época. É, deve ter tido... O verão tava muito forte, cara. Muito sol, deve ter causado algum dano na sua cabeça, você não lembra. Talvez. Quem sabe, né? Eu não estava viajando por aí. Pois é, tudo é possível. Boa. Legal da gente comentar de 82, primeiro, né, começa dizendo que a gente escolheu alguns filmes que não representam o nível de awesomeness de 82, mas que tenta, assim, porque, cara, 82 foi um ano incrível, ó, por ordem alfabética, né, tiveram filmes como 48 Horas, A Marca da Pantera, MTV 2, que é uma porcaria, mas whatever, né, tipo, uma continuação de um filme até cult de terror. É, Amor Estranho Amor, olha só, quem diria? Ah, eu achei que você esqueceu dessa lista. Porra, esse aí não podia faltar, caramba. Pô, Apertem os Cintos, do Piloto Sumiu 2, Blade Runner, O Caçador de Androides, que a gente não vai contar desse filme, mas por motivos extraordinários, mas fique sabendo que esse foi um dos grandes filmes de 82, Cliente Morto Não Paga, Conan o Bárbaro, Creepshow, Desejo de Matar 2, ET, o Extraterrestre, que a gente também não vai comentar, porque a gente já comentou no podcast anterior, Gandhi, Jornada nas Estrelas 2, A Ilha de Khan, que considerado, né, por muitos fãs da série como um dos melhores filmes, ou o melhor filme de Jornada nas Estrelas, O Enigma de Outro Mundo, O Monstro do Pântano, a gente comentou sobre ele no podcast sobre filmes da DC, né? O Último Americano Virgem, Picardias Estudantis, The Wall, aquele musical do Pink Floyd, Poltergeist, Porques, Rambo, Programado pra Matar, Rock 3, Sexta-feira 13, Parte 3, Tutsi, Tron, Vitor ou Vitória, parar por aqui, né? Seria impossível falar sobre todos esses filmes, mas a gente conseguiu separar alguns aqui que se tornaram clássicos de locadora e clássicos da Sessão da Tarde. Que com certeza nós três aqui crescemos assistindo esses filmes, né? Foi um ano que gerou pequenos clássicos do cinema dos anos 80. Exato. E a gente pode começar, por exemplo, por um clássico da adolescência, né? Um filme que todo mundo assistiu na adolescência, que é o Porques. Opa! American Pie só é o que é porque existe o Porques. Pois é. Cara, aí... Quem nunca deu uma espiadinha, né? É, verdade. É muito bom, velho. Muito bom. E ele é um filme que ele tem uma textura toda errada, né? Porque ele parece um filme meio underground, né? Parece que você tá vendo um filme assim que não foi feito pra você ver sem ser em horários próprios, tipo, de noite. É, mas eu acho que era mesmo. A intenção era exatamente essa, né? Era dar bem o clima do que é, um pouco. Apesar de ser uma comédia, né? Mas ela é uma comédia um pouco mais pesada e pra época, então, diga-se de passagem, né? É, mas, por exemplo, no mesmo ano a gente teve outros ali, né? Picardias Estudantis, O Filme Americano Virgem, que meio que seguem por essa linha de sex comedy, né? Mas é muito legal. Ele é um filme que ofendeu muita gente, né? Porque ele realmente bem pesado. Tem umas cenas de nudez, né? Bem, bem famosas. E, porra, Kim Cattrall, né? Exatamente. Acho que é uma das primeiras grandes participações dela no cinema e numa cena de sexo completamente sem noção, né? Que ela tá lá naquele vestiário lá. Ai, cara, essa cena é muito engraçada. E a Luivan. Cara, não, eu ria. Mas, cara, nossa, eu tô vendo esse filme. Ai, cara, todo mundo aqui em casa, quando eu tô vendo esse filme, fala, calma. Acontecendo alguma coisa? Estão te matando? Não. Tô só rindo aqui, confirmo. E o cara tentando enfiar a toalha na boca dela e ela não cala nem fudendo. Ai, cara, puta merda. Não, e nossa, e o outro técnico, o cara que incentivou o cara a fazer isso? Ele se mijava, ele chega ao ponto dele se esconder atrás de uma cortina pra rir, porque ele não conseguia, cara. Não, todo mundo riu, né? É engraçado. Não, mas ele tava num nível, cara. Né, cara. Olha, essa cena, ela só não é melhor que uma outra. Ai, cara, essa cena. A cena da sala do diretor. Vamos chamar um desenhista da polícia pra desenhar o pinto do sujeito que tava enfiando num buraco do vestiário feminino com aquela senhora, pô. Uma senhora. Esse retrato falado de pinto é foda. Ai, né? Cara, não. E o melhor de todos, cara. É o melhor, né? E os caras soltando as frases. Não, devia... Nossa, cara, quando o cara solta, tem que prender esse ponto que ele tá armado perigoso, velho. O diretor se segurando, velho. Você fala, pô, ele tomou sério. De repente ele se encaga de rir. Ai, cara, e todo mundo rindo. Putz, cara, é muito bem embolado isso, cara. Não, essa cena é demais, cara. A mulher tentando levar o negócio todo a sério com o diretor todo quieto. Não, o diretor tá mó... Os caras tá se rachando de rir. Não, e só falando, e só tirando com a cara dela. Não, chama o desenho da polícia, não sei mais o que. É, nossa, cara. E aí, na hora que o diretor explode, cara, puta merda, cara, é muito engraçado, né? É muito bacana, cara, muito bacana mesmo. Tem a cena da cabana, cara. Ai, pois é. A cena da cabana com o negão, cara. Pois é, cara. Na época, anos 80, né? Aquelas piadas bem pesadas mesmo sobre negros, né, cara? Pois era. O pessoal era bem menos melindroso do que é hoje, né? Mas mesmo assim, é um filme que ele recebeu críticas bem negativas na época. Foi considerado um dos piores filmes de 82, inclusive. Né? E se você procurar, por exemplo, naquele Rotten Tomatoes, né? Ele é um filme que agregou 32% de aprovação. Então, é um filme podre, né? Idiota. Mas, em compensação, é um filme que custou 4 milhões de dólares, mas que fez nos Estados Unidos 111.289.673. Cara, e até 99 era a maior bilheteria da história do cinema canadense. Também, não é um grande cinema, não. É o cinema canadense. É pelas 20 salas. Não, tô brincando, viu, gente? Desculpa os canadenses que estão ouvindo aí, tô brincando. Canadá é um país bacana, tô de brincadeira. Né? Mas então, eu gosto desse filme, ele me faz rir, porque são poucas comédias que realmente me fazem rir. Eu não sou uma pessoa muito receptiva pra comédia, mas Porks realmente me faz rir. Agora, os outros dois eu não gosto muito, né? Que saíram, se me engano, o segundo em 85. Aliás, o segundo em 83 e o terceiro em 85. Então. Sim, eu ainda gosto das duas continuações, apesar que a segunda começa numa viagem foda, né? Porque a segunda, cara, não tem nada, não mostra nada do Clube Pork, né? Nada. Nem e ainda, cara, e os caras ainda começam a lutar contra a Ku Klux Klan, velho. Que cacete de... Ah, cara, mas beleza. Pelo menos é divertido. O 3 já volta mais às raízes, né? Que é eles formando e tudo, volta de novo a ter o Clube Pork, né? É. Mesmo com todas essas críticas negativas e tudo, né? É inegável que Pork foi, né, um dos filmes que influenciou enormemente esses filmes de comédia adolescentes que tem, que são os chamados besteirol americano. Não, o próprio American Pie, né? Ele, assim, o personagem principal, no caso, né? Que é o Jason Biggs, né? Uhum. Ele é o quê? Ele tá querendo transar a primeira vez. É, e exatamente, todos esses filmes. E no Porky's, o nosso personagem principal, que é a mesma que é o coisa, Pee-wee, né? É, ele, esses filmes, eles são bem... Eles tentam usar um pouco daquela coisa do coming of age, né? Que é meio que chegada da maioridade, ou mesmo de atingir uma idade não adulta, mas um pouco mais de maturidade, né? Mas eles fazem isso de uma forma que, pra você atingir essa maturidade, significa que você tem que transar, né? Você tem que perder sua virgindade. É, e meio que estipulou isso, formou a cabeça de muito adolescente nos 80, né? Os caras achavam realmente que, né, era o último degrau, né, da escada pra subir, pra atingir a maioridade, seria perder a virgindade. Então, Porks meio que começou período de, mesmo que não seja, não tenha sido feito pra ser um blockbuster, acabou se tornando por conta dessa bilheteria absurda, né? O filme custou 4 milhões, arrecadar quase 112 milhões. E ele estreou em março de 82, né, e meio que começou esse período de blockbusters. Então, e aí, em março, na Espanha, pelo menos, foi esse estreia desse filme, por incrível que pareça, e depois em maio que ele foi estrear nos Estados Unidos, é o Conan, o Bárbaro. Ai, cara, olha, eu queria muito falar que esse filme continua bom, viu? Sério, cara, eu assisti ele. Eu ainda gosto, cara, mas... Dá pra identificar muitos problemas no Conan, ele realmente tem muitos problemas, mas eu ainda consigo assistir o Conan, o primeiro, pelo menos, levando em conta muitas coisas da época e... Não, eu também consigo, continuo assistindo, eu só falo assim... Pior do que esse último que saiu, por exemplo. Ah, não, sem dúvida, mas aqui, pior do que aquele ali, meu filho, tem que trabalhar muito pra conseguir aqui, não, sabe? Mas eu falo assim... Trabalhar pouco. Antigamente eu gostava muito mais. É, porque a gente não tinha muito discernimento, como eu falei, são filmes que a gente assistiu na Sessão da Tarde, marcaram nossa infância, que agora a gente pegando pra revisitar cada um deles, eles acabam parecendo toscos, né? Mas é engraçado que não tem tanto tempo que eu revi ele, entendeu? Tinha uns 3 anos, depois eu fui ver de novo, e não sei, mas às vezes também é porque eu não tava no clima no dia, não sei, mas eu ainda gosto, eu gosto bastante. Ah, sei lá, pra mim é um filme morno mesmo, cara, tipo, se estiver passando na TV eu paro e vejo, mas não vou atrás pra ver de novo mais. Eu gosto, tem algumas coisas que eu gosto bastante no Conan, no primeiro, né? Eu gosto muito de algumas cenas de ação do filme. Gosto do fato do filme não ficar tímido, sabe? Então você tem cenas bem violentas que são bem fiéis ao Conan mesmo, da literatura e dos quadrinhos. Então, assim, ele funciona em alguns níveis, né? A música é sensacional do Basil Poledores, que é extremamente marcante. Mas sim, ele tem muitos problemas, né? É complicado você falar isso. Por exemplo, o Schwarzenegger, não dá pra imaginar outra pessoa fazendo Conan, porque o cara ficou perfeito no papel, mas como ator, o Schwarzenegger... Ah, mas também não precisa muito, né? Aquele negócio. Eu também entendo que o Conan é aquele cara machão que não é de palavra, ele é de ação. Não, na verdade, nos livros e nos quadrinhos, o Conan é bem diferente. Pois é. Ele não é esse brucutu mudo que só sabe dar porrada, entendeu? O Conan é um cara extremamente inteligente e que muitas vezes vence os inimigos na lata. Ah, eu nunca li, então não tinha nem ideia. Pra mim, ele era realmente aquele cara. Sempre que eu falar em Conan, né? Eu acho que muito pela imagem, né? Que eu criei vendo Conan, era exatamente disso. Então, mas assim, porra, é um filme que teve um roteirista, ninguém menos do que Oliver Stone, né? Que eu vou falar lá em casa. Eu tô brincando. Mas, realmente. Mas, porra, o filme marcou demais. Pelo menos a minha infância marcou muito. Então, é um filme que realmente eu cresci assistindo toda vez que passava na Sessão da Tarde ou no SBT, ou depois na TV paga. Eu lembro que nos anos 90 a Fox passava Conan pelo menos uma vez por mês numa sessão de filmes que ela tinha na sexta-feira à noite, sabe? Bacana. Então, você meio que já sabia, assim, o que eu vou ver na sexta-feira à noite. Bom, algum ponto desse mês eu assisti Conan, né? Era tipo ver a Sessão da Tarde. Ah, algum ponto eu vou ver Lagoa Azul. Exato. Em algum local esse ano eu vejo pelo menos uma vez ao mês, hein? Pois é. Mas é engraçado, né, cara? Por exemplo, igual o Conan, né, com a Valéria, né? Cara, ele só troca 5 palavras com ela durante o filme todo, velho. Cara, 5 palavras, os caras contracenam basicamente o filme todo junto, velho. É muito esquisito. É muito esquisito isso, cara. Pois é. Nem como explicar, cara. E tem uma outra coisa que eu gosto no filme também, é que ele tem uma narrativa quase de ópera, sabe? Ele é extremamente grandioso, né? Até pela própria música do Poledores, assim, que meio que dá essa característica operática do filme. Eu gosto muito disso. E vem cá, e o corte de cabelo do nosso vilão? Ah, cara, mas porra, velho. É o James Earl Jones, né, velho? Pode o que ele quiser, né? Eu acho que eles meio que chamaram ele só por causa da voz do Darth Vader, né? Mas ele é muito bom. Ah, e é foda, cara. E o visual dele, dos guerreiros dele, cara, era muito bom, cara. Inclusive é baseado num filme que chama, se não me engano, é Alexandre Nevsky, de 38, sabe? Uhum. Mas eu te garanto que todo mundo que fez esse filme deve ter ficado bêbado, cara. Eu ficaria, velho, sabe? Porque, tipo assim, o sangue usado no filme, cara, era uma mistura de água e vodka antes de ser usado, cara. Sabe, era um concentrado misturado com água e vodka. Foda-se o concentrado químico. É água e vodka. Podia até tirar a água. Deixar só a vodka, ia ser melhor, velho. Por isso esse cara tá daquele jeito, né, que é filho? Pois é. E eu gosto muito do personagem que faz o companheiro do Conan, né? O companheiro de aventuras do Conan. Sim. Que é o Subotai, né? Interpretado pelo... É o Jerry Lopes. Porque também eu não lembro dele quase nada. E é um personagem que não tem, né, nos livros. Mas que acaba entrando pra meio que ser o alívio cômico ali no meio de tanta violência. Violente. Realmente bem violento, né? Uma história de vingança, né? Eu acho até engraçado isso, porque teimam, né, em dar essa característica aí pro Conan, pelo menos nos primeiros filmes, né? Você tem esse Conan o Bárbaro e esse novo Conan o Bárbaro, que, sei lá, na cabeça de alguém deveria ser o primeiro de vários, né? Mas acabou que não... Ah, aquilo ali não vai virar. É vergonha de vários, né? E acabam os dois, né, saindo pela mesma... caminhando pelo mesmo tema ali do Conan tentando se vingar e tal. Sendo que eu acho, particularmente, acho que tem muitas histórias melhores do Conan que já poderia começar o filme com ele sendo Conan, sem precisar dessa historinha de origem aí, que meio que dá uma motivação muito fácil pro personagem, sabe? De ter que se vingar, é muito batido isso. Vingança nunca é plena. Matar alma envenena. Pois é. E mais um filme aí que teve um orçamento não tão baixo quanto o Porks, mas um orçamento baixo, né? De 20 milhões, mas que arrecadou 69 milhões aí pelo mundo. Não é um grande sucesso, mas pra época... Era um bom valor. Teve uma continuação. Que aí a continuação realmente... Aí não dá, cara. É uma vergonha. Não dá. Mas eles podiam ter ganhado mais dinheiro, né, cara? Quer dizer, poderiam, mas acabaram não ganhando, né? Porque a Mattel, ela ia fazer brinquedos, né, do Conan. Uhum. Só que ela acabou desistindo, né? Por causa da violência excessiva e de conteúdo... muito pra criança. Exatamente. E de conteúdos sexuais, né? E aí acabou que depois eles pegaram os brinquedos que eu acho que já tava pronto e decidiram criar um próprio personagem, né? Pois que é. Que é o He-Man. Exato. Vocês só pensaram que, assim, é foda, né, velho? Os filha da puta, beleza. Não, é muito violento e é muito sexual. Aí eles vão e criam um personagem homossexual. Qual o sentido? Me responda. Pois é, mas não vamos entrar no He-Man agora? Não, né? Que já que a gente tá falando do Schwarzenegger, né, que tal falar do concorrente dele, né? Vou falar de coisa boa. Vou falar do concorrente dele, o nosso amigo Sylvester Stallone, que no mesmo ano estrelou dois filmes. Sensacionais. Né? E o primeiro de um que seria uma franquia e o terceiro de uma outra franquia, né? Mas vamos falar primeiro do First Blood, né, que é o primeiro Rambo. Sensacional. Ah, cara, esse filme, ele não é só aquele filme de ação, cara, ele é bom. A motivação do John Rambo é sensacional, cara. Eu gosto muito do filme. Primeiro, algumas curiosidades, né? Antes da gente falar propriamente do Stallone. Antes do Stallone, o Steve McQueen quase interpretou o Rambo. Não, cara, não. Por favor, não. Ainda bem que isso aconteceu. Gosto muito de dar, não. Porque esse livro, que o Rambo é baseado num livro, ele foi escrito em 72, e quando conseguiram os direitos pra gravar esse filme, todo mundo considerou o Steve McQueen, né? Mas só que aí tiveram que rejeitar o cara porque ele já tava meio velho pra interpretar um veterano do Vietnã, né? Ele já tava quase na idade do cara que seria na Segunda Coronel. Guerra Mundial, né? Tipo assim, realmente, provavelmente ele teve na Segunda Guerra Mundial no Vietnã. Aí não ia funcionar tão bem. Pois é. E outro ator também que quase fez parte do elenco foi o Kirk Douglas, né? Que quase fez o Coronel Trotman. Pô, seria foda, hein? Seria foda. Kirk Douglas e Steve McQueen no Rambo, convenhamos. Mas, de qualquer forma... Eles não têm aquele olho do Stallone murcho, assim, cara, de pessoa cansada, não, cara, que não, já não, viu pera tudo. Peraí. Menos. Eu gosto muito do Sly, mas menos. Mas, bom, voltando, né? O que eu gosto muito nesse filme é, como o Orley falou, ele não é um filme de ação, como depois acabou se transformando a série do Rambo, né? Ele é quase um drama de ação, sabe? É um filme que representa muito a forma como a população norte-americana estava tratando os veteranos do Vietnã. Sabe? E o que eles queriam, na verdade, né? Na verdade, eles não queriam nada demais. Eles não queriam dinheiro. Eles apenas queriam serem reinseridos na sociedade. Eles queriam ter o mínimo de prestígio que eles mereciam por ter ido para uma guerra, cara, pelo seu país. Você imagina, sabe? Você é um jovem, né? Que tem a vida toda pela frente e, de repente, alguém pega você e fala assim, ó, você tem que ir pra guerra, sabe? Meu, imagina a cabeça do cara, sabe? Então... E todo trauma, né? Porque, como se diz, a equipe dele, basicamente, morreu boa parte dela, né, na guerra. E aí vivenciar tudo aquilo, né? Ver gente que você cria uma amizade ali dentro do front e ver todo mundo morrer na sua frente, sabe? Mexe com a cabeça de qualquer um. Então ele é um filme muito sobre isso, e é isso que eu acho que é a maior força do filme. Eu acho que se o Rambo tivesse sido um filme de ação, simplesmente, como depois virou o Rambo 2 e 3, a gente não estaria discutindo ele aqui agora, talvez. O 2 2 e o 3 são muito bons, adoro, mas não, tipo assim, é óbvio que o primeiro e o quarto são superiores. É, o quarto meio que volta um pouco, né? Exato, essa coisa mas, dele, é um pouco do Stallone, engraçado. Ele faz isso com as duas maiores franquias dele, né? Com o Rock e com o Rambo. E voltam isso. Muito bem. É, pois que é. O primeiro e o último título são os melhores. Mas, ah, cara, putz, e aquela discussão final, velho? Não, você fica. Você fica, sabe, você fica incomodado por ele, né? Uhum. Tipo assim, vê o que. Tudo que ele quer, ele não quer nada demais. Ele quer algo simples, né? E assim, esse filme ele é baseado num livro. Isso. Mas tiveram várias mudanças. Inclusive, foi gravada uma cena que seria a final do filme, que seria depois que o Rambo conversasse com o coronel, né? Ele ia cometer suicídio. Essa cena foi filmada, mas depois eles resolveram mudar pra ele ser preso, né? Que por um lado foi bom, né? Porque acabou dando deixa pros outros filmes, né? Que ia ser foda você reviver ele, né? É, ele é um Rambo, mas não apela, vai. Ia ter que jogar ele na cara. Teria que ser prequel, né? É. E puta, cara, é foda, né? Tipo, e o David Caruso de policial, cara? Nossa, David Caruso. David Caruso, tira óculos e põe óculos. Se ele tivesse óculos nessa época, ah, o David Caruso tem alguns filmes bacanas, né, na carreira dele. Sim, é só que eu odeio ele. É, que o cara virou meio que paródia de si mesmo. Pois é. E você falou, né, que mudaram algumas coisas e várias das mudanças foram por conta do próprio Stallone, que foi um dos roteiristas, né, do filme. Exatamente, cara. E a trilha sonora do Jerry Goldsmith, cara, puta que pariu, velho. Ah, eu gosto demais desse cara. Não é à toa, velho. A trilha sonora é muito boa, velho. Aquela música tema, velho. Nossa. Não tem uma vez que eu não escuto que eu não lembro do filme. Só aqueles primeiros acordes dela já faz lembrar o filme na hora. Pois é. Você falou da questão da cena final dele se matando, né? Ela tá nos extras do Blu-ray mais recente que foi lançado do... Do Collection ou até o que foi lançado aqui no Brasil mesmo? Não, do Collection. É, porque eu tenho aquela que é tipo uma caixa de bala e o único extra que tem nos únicos três é o Stallone dando uma entrevista. É, não, mas no que saiu nos Estados Unidos o Blu-ray tem a cena e ela foi tirada porque eles passaram, né, o filme pra audiência, pra público teste, né? E o pessoal ficou muito depressivo. É. Pois é. Aquela discussão final já te deixa mal. É, né? e aí o próprio Stallone percebeu que depois que você vivencia, né, toda aprovação pelo que o Rambo passa, né, você meio que desenvolve simpatia por ele, né, e seria, porra, sacanagem você matar o cara no fim. Na hora que você começa a gostar do cara, que você percebe todas as motivações dele, o cara pega e se mata. Mas seria um final interessante, seria um final corajoso, no mínimo. Não, seria um final corajoso, mas o final colocado também é bom. É. E aí também, outro filme surpreendente, bilheteria fantástica, custou 14 milhões e fez uma bilheteria de 125.212.904. Dinheiro pra caramba, hein? Dava pra salvar um monte de soldado da guerra. Muita guerra, pois é. E assim, né, eu acho que pra quem fala que o Stallone não é um bom ator, eu recomendo assistir Rambo, porque sabe, eu acho muita sacanagem. Tudo bem, ele é limitado, ele tem as limitações. É, gente, ele tem várias limitações, isso aí é óbvio, mas ele não é a pior coisa que existe na Terra não, velho. Não, eu acho que o Stallone... Tá mais fazendo o cinema dele que ele tá habituado, cara, ele vai bem demais. Vai, né, bem sim. E nesse primeiro Rambo ele tá sensacional, tá muito bom. E ainda mais você vê que ele tem uma limitação facial, né, devido a um problema que ele teve no nascimento. Isso. E que ajuda ele no Rambo. Isso. Né? No Rock também, vários filmes dele ajuda esse problema dele, mas ele tem um problema e isso limita, como se diz, as feições, né, dele. Então, já que a gente tá falando do Stallone, em maio de 82 também foi lançado o Rock 3. Sensacional, de novo. Cara, já não bastava os dois primeiros ser bom, ele foi lá e trouxe o Mr. T, cara. Tava lá em cima, lá destruindo com o BA, cara. Ai, cara, e diga-se de passagem, tem uma coisa, cara, que eu vi esse filme até pouco tempo, eu só vi ele dublado. Cara, o que é a voz do Mr. T fina, cara? Ai, cara, aquilo é sensacional, velho. Na boa, às vezes não dá vontade de assistir um legendado, que é muito engraçado. Ah, não, ou mas aí você tá... Com a voz fina. Não, então, mas aí você tá destruindo... A obra, né? É uma questão, assim, de você... A partir do momento que você conhece a voz do cara e você vê ele dublado com aquela voz, você saiu do filme, cara. Ah, mas entendeu? Eu falei, porque é bem fã. Você já desvinculou o cara do filme e você já não consegue mais comprar aquele personagem. Eu compro, cara. É. O Anderson Silva tá aí pra provar. E aí, quem é seu deus agora? Ah, para. Quem é agora? Não, e Rock já tem um sério problema com o primeiro na versão dublada, né? Curtíssimo. Que no primeiro, a versão dublada, eles mudam o final do filme, a versão dublada... E esse filme, ele tem a música que muita gente acha que é do primeiro, né? Não é. Que é Eye of Tiger, né? Do Survivor, que meio que proporcionou o filme meio que marcou o filme demais, né? É um daqueles casos de música que acaba até superando o próprio filme. Tanto que você lembra muito mais da série de filmes do Rock quando houve Eye of Tiger do que do Rock 3, propriamente dito. Embora Rock 3 seja um filme muito bacana. Não, é muito bacana, cara. O filme já é legal porque primeiro, a primeira luta já é com um lutador de luta livre pirado, né? Cara, o Mr. T é muito maluco. Não, mas não é o Mr. T, né? A primeira luta, que é uma exibição. Uhum. Tem a participação do Hulk Hogan lá. Aquilo, cara. Eye of the Tiger, inclusive, foi indicada ao Oscar no ano. Não, a música é melhor demais. Canção, né? É. A música é muito boa, cara. Inspira pra caramba. Não sei se vocês vão na academia. Não. Mas não. Quando essa música raramente toca, cara, te dá um gás do caramba mais, cara. E a cena do Rock com o Apollo treinando, cara? Cara, que cena boa. Legal, velho. Todas as cenas de treinamento do Rock são boas, cara, mas essa é demais. A do Apollo surge num momento homoerótico, foda, mas esse é bem típico dos anos 80. Foda-se, Apollo é foda, o Rock é foda, eles são mais suficientes, né, pra fazer esse tipo de coisa e não parecer que eles beijam rapaz, entendeu? É aí que vocês têm que entender a parada. Pois é, e ele tem piada de negros bem forte também, né, com o Polly. É, cara, eu tenho uma reputação, sei lá, eu não posso ser visto com esse tipo de pessoas. Daí o Rock olha pra ele e fala assim: mas por que não? Não, eu não gosto deles. É, eles também não gostam de você. Mas por quê? Eu não fiz nada pra eles. É um filho da mãe, né? É um escroto. Não, e inclusive aquela estátua, né, que foi erguida, né, no filme do Rock, ela continua intacta lá na Filadélfia. Merecido. É, mandaram tirar, mas depois colocaram de novo. Não, meu sonho de vida, cara. Um dia eu vou naquela porra dessa cidade e eu vou subir aquela escada, ainda vou alugar um cachorro do mendigo. O mendigo me dá um cachorro que eu vou subir isso aqui correndo. E tira uma foto, filma! Esse negócio que o Thiago comentou, né, da questão racista por parte do Pauly, pode parecer estranho pra gente, mas faz muito parte do que é o personagem e das origens do personagem, que ele é aquele italianão mesmo, né? Uhum. Então, tem muito disso, assim, por parte dessas colônias italianas que tem a cabeça mais fechada e tal. Eu, como descendente de italiano, posso falar isso. Eu também. Nós três, então, tem muito disso e o filme mostra bem disso. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto do primeiro Rock mesmo, que ainda é o meu preferido, o primeiro, é a questão urbana do filme, sabe? A ambientação urbana do filme eu gosto muito. E que é uma coisa que depois foi perdendo bastante, né? Pelo Rock ser um lutador do povo mesmo. Não, mas o Rock é aquele negócio bem de vida real, cara. O cara começa do nada. Somente lutador. Geralmente não tem estudo, não tem nada. Vai lá em cima. E quando tá lá em cima, esquece das origens, né? Vira aquela pessoa, ela entra naquela sociedade. Você vê pelo próprio Rock 1, quando ele vai fazer comercial, não sabe nem falar direito, né? No 3, ele já faz comercial pra tudo, já é o bambambam do negócio, todo mundo quer ele. Foi a evolução dele nesse sentido, assim, né? E depois ele cai de novo, mas aí eu tô... O Stallone entra no Rock 3 não só como o Rock, né? Mas ele também escreveu e dirigiu o filme. Uhum. Provando que ele é bom diretor também, cara. O Stallone é um cara versátil, cara. Porque ele faz, assim, Bom, tanto que o primeiro Rock, o roteiro do primeiro Rock dele foi pro Oscar, né? Pois é. Muitos ainda têm indignações sérias com o filme, por causa do Oscar, né? Mas eu falo que o povo tem que raciocinar a época que as coisas se passam pra ela falar mal ou não, entendeu? É. A época em que o filme saiu, né? Agora, no caso, a gente tá falando do primeiro. Na época em que o filme saiu e que ele foi indicado, você tem que ver como, por quais situações a população americana passava naquela época. Isso. Não dá pra tem ser... muito disso. Não foi indicado à toa. Os Estados Unidos estavam passando por um momento muito difícil, e isso era refletido nos filmes. Você tinha filmes muito depressivos, filmes policiais extremamente violentos, filmes de ficção científica que mostravam sociedades completamente fadadas à destruição. Então o Rock, quando surgiu, ele surgiu mesmo como uma motivação pro norte-americano, né? Pro público médio norte-americano. americano. Então, por isso, assim, ele realmente acabou sendo indicado, principalmente porque o Oscar, ele reflete muito mesmo a época em que o filme é feito. Sim, é só a gente ver o que aconteceu esse ano com filmes bem saudosistas, né? Isso. Pela história do cinema, que acabaram ganhando os maiores prêmios do Oscar esse ano. Então é muito temático essa questão do Oscar. Né? Não, é igual... Não, realmente, pô, se olhar a lista em si, você fala, pô, nossa, o Rock ganhou de Rede de Intrigas, Taxi Driver, Todos os Homens do Presidente. Então, mas olha o quando clima. Você olha, você fala, puta, é absurdo, mas se você olhar pelo que passava o americano naquela época, sabe, não adianta você falar, os caras estão numa votação. É mais interessante você manter a população que tá depressiva, animada, entendeu? Porque você simplesmente chegar lá e premiar Taxi Driver. Porra, com certeza, mereci, porque agora a gente tá falando de melhor filme que o Rock ganhou, né? Então, lógico, né? Não tem nem comparação. Você tem o Taxi Driver, é um filme muito melhor. Mas é um filme depressivo. Ele mostra uma parcela da população representada ali pelo motorista de táxi interpretado pelo De Niro, que tá totalmente sem plano do que fazer pro resto da vida, sabe? O cara que ele não vê mais projeção de crescimento, né? Então é tudo dentro daquilo ali. Quando que o Rock, na verdade, é o contrário. É um cara que ele não tem, mas ele vai subindo os degraus do sucesso até conseguir chegar e ser vitorioso e tudo mais. Então, eu acho que é coerente dentro dessa visão. É, né? A gente não pode ficar julgando as coisas sem a gente ver a época que elas andam acontecendo. Isso. Né? Você não pode ver um filme e pensar, hoje esse filme tá velho. Tá, hoje tá velho, mas pra... Não é que hoje tá velho. Hoje esse filme é ruim, mas pra época era ruim. Pra época, eu acho que filme ruim vai ser ruim mesmo. Sempre. Ele sempre vai ser ruim. Vai ser ruim quando foi lançado, vai ser ruim... Mas eu falo assim... O que a gente tem que analisar, e o que eu vejo muito errado, vamos pegar filmes de ação, porque são mais fáceis da gente ter essa visão, né? Filmes de ação que envolvem efeitos especiais, que muita gente tá acostumado com efeitos especiais realistas, aí vai pegar algum filme, por exemplo, a própria trilogia original do Star Wars. Tem muita coisa ali que pode soar tosco, mas é porque na época não tinha como fazer nada melhor. Exatamente. É, e o filme funciona daquela forma. Quer um exemplo? Indiana Jones. Sim. Uhum. Nossa, tem efeitos ali que dá... Se você olhar e falar, ver só com os olhos de hoje, você fala, nome que merda, hein, velho. Então, mas no caso do Indiana Jones, dá pra justificar de outra forma, né? Porque o Indiana Jones, se ele tivesse efeitos muito bons, ele não estaria sendo coerente com o estilo de filme que ele tá tentando ser, né? Indiana Jones, ele não é um filme dos anos 80. Ele tem o estilo, ele tem a narrativa, ele tem os personagens de filmes dos anos 40, dos anos 30. Então, se ele tivesse efeitos especiais muito bons, ele não seria tão coerente com essa proposta. Então, eu até sei, né, que você deve estar falando, por exemplo, da cena dos Caçadores da Arca Perdida, né? No final, que é tosco. Eu continuo amando o filme, no meu olhar só vai mudar, mas é feio demais. Mas é que, se, por exemplo, se esse filme tivesse sido feito nos anos 30 como um seriado pra cinema, por exemplo, a única forma de você fazer um rosto de uma pessoa derretendo seria daquela forma, que é stop motion, né? Então, ele se mantém coerente dentro dessa proposta aí de resgatar os filmes de aventura e seriados de aventura dos anos 30 e anos 40. Eu não sei se é bem isso, não. Porque eu acho que era o que tinha de melhor na época. Mas... Não, teria como fazer aquelas... Por exemplo, o Spielberg poderia simplesmente não ter feito aquela cena daquela forma e ter criado uma outra solução. Se a ideia fosse não ter um efeito característico daquela forma. Porque pra época ele já era ruim. Ele é um tipo de efeito assim dos filmes do Harryhausen, que nos anos 80 já tava ultrapassado, sabe? Pois é, a gente tava falando de Rock e acabou chegando no Indiana Jones. É, mas tudo bem. Mas não é pequeno. Mas vamos voltar então ao Rock. Saiu um pouquinho. É, mas não tem problema. Nada. Hoje não tem problema. Hoje é livre. E Rock é lição de vida, vai ser bom filme o resto. Vai ser um filme sempre atual, porque sempre vai ter alguém precisando romper limites. A mensagem do Rock é muito bacana, eu gosto bastante. É, tudo bem que ele tem uma queda vertiginosa quando chega no quinto filme, mas ele consegue resgatar isso no sexto. O quinto, cara, aquele filme finge que não existe. Tudo bem. Exato. O assim, Stallone finge que não existe mesmo. É, exatamente. Ele foi esperto. Eu acho que ele foi esperto. Assim, eu sou tão puta dessa merda. Não, eu falo essa merda, mas eu não falo de forma pejorativa, viu, gente? Toda vez que eu assisto, eu vejo o 5. Nem não gostar, entendeu? Eu também, cara. Eu vejo pra falar mal sempre do 5. Eu tenho cabeça. Se alguém um dia quiser ver o Rock 5 de forma boa, assista Lights Out. Essa sim é uma série que em 3 episódios mostra o que seria o Rock 5 bom. Mas também não vem ao caso. Mas, cara, Rock é bom, velho, em qualquer época. É coisa que você deve rever pelo menos uma vez por ano pra ser feliz. Exatamente. Rock é vida. E falando de continuações e séries, né? Em maio de 82, chega aos Estados Unidos, mesmo o filme tendo estreado em 81 na Austrália, Mad Max 2. Pá! Diga-se de passagem, o melhor da franquia. Eu gosto muito do primeiro, gosto não, demais. Não, eu gosto demais. Eu falo assim, eu gosto muito do primeiro, mas ele não é tão apocalíptico quanto é o segundo. É, o primeiro ele... parece que ainda não aconteceu aquilo. Exatamente. Que aconteceu. É. Cara, o primeiro, aquela... o primeiro tem cara de filme de tempos atuais, assim, sabe? Do tempos atuais que o filme foi gravado. Não tem cara de filme futurista. Mas você já percebe que tem algumas coisas erradas naquele... É... Não, sim, mas ele tem um clima, um jeito dos personagens, o visual até mesmo de um filme daquela época mesmo, cara. Não tem cara. É, tipo... também até por conta do orçamento. Um filme de baixinho. O primeiro é baixíssimo orçamento. Eles não tinham nem como criar aquele cenário todo que eles criam. Mas eu já acho foda, cara, o início do segundo filme com aquela narração e aquelas cenas explicando tudo o que aconteceu ali. Ah, sim. Cara, pra mim aquilo ali é muito bom, cara, sabe? Faz o filme já faz você olhar o filme com um olhar diferente. Não, Mad Max 2 é muito bom, cara. Mel Gibson nos melhores momentos da carreira dele. Não, e não só o Mel Gibson, né, cara? Os vilões do filme, o tempo de produção, né? As roupas, os figurinos. Muito bem feito, cara. Muito bem feito. Uma pena que eles cagaram tanto no terceiro. É, o terceiro realmente é difícil de engolir, né? Nossa, o terceiro é uma vergonha, né, velho? E uma coisa legal do Mad Max 2 é que ele não foi o primeiro filme pós-apocalíptico, né? Com um cenário pós-apocalíptico, mas sempre que te falam em filme pós-apocalíptico, pelo menos pra mim, a primeira imagem que me vem na cabeça é do Mad Max 2. É aquele cenário do Mad Max 2, né? Tanto que foi copiado por vários outros filmes. Exaustivamente. Né? É. É, cara, mas eu sinceramente eu não me vem à cabeça nenhum filme pós-apocalíptico. Não vem mesmo. Também não. Não, mas tem. Não, tem, mas de memória, sim. Ficções científicas pós-apocalípticas anteriores, mas o visual não era a mesma coisa, sabe? É o próprio filme que depois virou Eu Sou a Lenda, né? Que tinha a versão dos anos 70. É, sim, Omega Man. É. Omega Man, né? É, eu vacilei. Mas é porque eu não lembrava, assim. Tipo, mas eu, então, tá vem vendo? A cabeça, quando você fala de filme pós-apocalíptico, o último filme que você vai lembrar é esse, né? Do Charlton Heston. É. Não, você é. Vai lembrar que marca pelo não, o próprio Planeta dos Macacos dá pra considerar como um pós-apocalíptico. Mas, né? Mas, cara, e é um dos filmes, né, que a gente pode dizer, assim, por mais que já tá numa época que não reflete mais aquela coisa down, né, e também não é um filme americano, mas é um filme que tem uma visão de futuro assustadora, né, cara? Pois é, cara, um caos total, né? Tipo de coisa que você assiste e fala, nossa, eu espero não tá vivo se um dia a gente chegar nesse ponto, porque e é realmente complicado, né, a visão humana, assim, de que a gente não tem como melhorar, né? Pois é, e é meio estranho, né? E o interessante é que mesmo sendo essa história toda pós-apocalíptica, tem aquela criança que é totalmente selvagem, totalmente pré-histórica, sabe? Não fala só. É, mas eu acho que ele é meio que produto disso mesmo, né? Ele mora num lugar que é descarte de lixão, sei lá, que é aquilo. Não, e não é só isso, né? Pelo que dá a entender, esse menino ele já nasceu nesse mundo, né? Pós-apocalíptico. Não, isso, sim. É meio que uma mutação isso aí. Mas é... Sei lá, talvez. Não é, é meio que ele se fechou pra aquilo, né? A única pessoa que ele se identifica ali é o Max, que é uma pessoa justiceira. Maluca. Entendeu? É, mas é legal, o Piazinho é legal no filme. Depois, um final que revela quem é o moleque fica mais interessante, né? É, e outra coisa que a gente tem que se tirar o chapéu, né? Pro filme, que ele, mesmo tendo um orçamento maior que o primeiro, ele continua sendo de baixo orçamento. Ele custou 4 milhões de dólares australianos. Né? Que vale mais do que barra de ouro, aê! E, cara, tem umas cenas de ação no filme que são sensacionais, né? Cara, e o visual do filme é muito, muito, muito foda, cara. Muito bem feito, puta merda. O trabalho dos dublês no filme é uma coisa a ser elogiada de pé, batendo palmas, lentas, né? Não, e aquela perseguição final, cara, muito bem feita. Uhum. Véio, esse filme é muito bom, velho. Não, o filme é show de bola, cara. E o Mel Gibson é foda, né? Cara, ele tem uma cara de justiceiro. Filha da puta, mas justiceiro. Né? É um justiceiro meio blasé, né? É. Tipo assim, ah, foda-se o mundo, cara. Eu sou eu. Pois é, é bacana. Bacana, o filme é show. Pena que todos os líderes da população ali não tenham um bom final, né? Mas valeu. É, aí em junho, né, tivemos aí um filme, não foi dirigido pelo Spielberg, mas foi produzido e escrito por ele, baseado numa história dele mesmo, que é o Poltergeist. Cara, muito bom, né, cara? Mas assim, ele parece bastante com um episódio de Twilight Zone, sabe? É. Bem parecido mesmo, né, e que chama... É, aqui no Brasil eu não sei se chamou A Pequena Garota Perdida, né? Mas em inglês é Little Girl Lost. Apesar do Spielberg não ter, né? Como você falou, ah, ele não dirigiu e tudo. Mas as decisões criativas da própria direção, boa parte ficaram nas mãos dele. É, tipo assim, ele só usou o cara e falou assim: ah, você filma aí e eu falo o que você faz. É que ele já tinha que lançar o ET, né? Então. É, não dava pra ele falar: porra, eu sou foda duas vezes no mesmo ano, sabe? É, e a gente não pode esquecer que poderia falar assim: ah, pegou um diretor genérico lá pra poder entrar, né? Mas na verdade, não, né? O diretor do Poltergeist é o Tobe Hooper, que alguns anos antes, né, nos anos 70, ele tinha feito O Massacre da Serra Elétrica e O Massacre da Serra Elétrica 2. Sobre, né, no caso, o filme, né, ele tem, pra época, os efeitos especiais eram muito bons, cara. A trilha sonora e o som do filme é muito bom, cara. Bom, a trilha sonora, climão, de velho. Novo, do Jerry Goldsmith, né? Exatamente, cara, o cara é muito bom, sabe? E assim, aí criaram várias coisas em cima do filme, né, que a menininha morreu depois da filmagem do filme, aí começa aquelas coisas de maldição, né, não sei o quê. Mas ela morreu? Morreu. Então aí começam milhares de coisas, né? Assim como teve na produção do Exorcista, que morreram uma pá de gente. É, só bobagem. É uma puta superstição dos infernos, né, cara? Mas acaba ajudando o filme também, de certa forma. Também, né? Mas assim, sobre os efeitos especiais, né? Quem eram os responsáveis, né? Era a Industrial Light and Magic. Por isso, claro. Efeitos de qualidade. Apesar que hoje, quem é o campeão aí se chama Weta, né? Cada vez mais escandalosa. É, mas a Industrial Light and Magic teve seu momento de glória, ainda tem, né? Porque a gente pega os filmes que ainda são, que ainda usam o serviço da Industrial Light and Magic, que são muito fabulosos, efeitos especiais. Só que a Weta, é porque ela chegou num nível de escrutização enorme, cara. Sabe? Tá difícil. Tá nível puta que pariu, né? Não, nível puta que pariu, filho. Eu tava vendo, meu irmão. Eu tava vendo, sabe aquela cena do dedo do Android, do Mike Fassbender, quando a gota cai no dedo dele? Dá uma olhada na digital dele, tem um W impresso. Tem o W da Willand, Puta que fudeu, velho. Perfeita, caraca, velho. É, os caras estão no nível, atingindo um nível muito... Cara, eu tô imaginando como é que vai ser o Hobbit, né? Nossa, cara, eu tô... Ai, cara, isso... Quero nem imaginar pra mim não parar de dormir, sabe? Mas eu já durmo pouco, aí vai ser difícil. Mas assim, tem umas curiosidades bacanas do filme, tipo, no início do filme, mostra um filme na televisão, né, o Dois no Céu, que tem toca inclusive em Da França. Sim, em Da França, inclusive, começa a me perturbar, às vezes, por causa desse filme, que eu vi, ele era pequeno, e isso me perturba um pouco. É, que depois foi refilmado esse filme pelo próprio Spielberg, né, que é o Além da Eternidade, né, com Richard Dreyfuss, com a Holly Hunter e com a Audrey Hepburn. Isso, e com o Fred Flintstone lá, como é o nome dele? É, com o John Goodman. Fred Flintstone. Fred Flintstone é foda, né, velho? Pô, o John Goodman faz tanta coisa, vai lembrar de Fred Flintstone. É, foda. Ai, caramba. Mas é um filme muito bom, cara. Ele funciona muito bem. E, assim, no início dele, né, ele tem aquele clima, não sei, cara, é aquele clima Spielberg, hein? Que merda, viu? É foda, é aquele clima Spielberg. Aí, de repente, começa a acontecer aquelas coisas, você fala, cacete, né? Os troços não tá muito. Tá começando a ficar mais sombrio, mas pô, o filme é legal demais, né? Pois é, e é outro, né? Que tá na linha ali de pequenos orçamentos e grandes bilheterias. Né? E que legal, tipo... né? Na época, cara, era difícil ter um filme você falar, não, que orçamento! É. Né? O filme era simples e funcionava. É, infelizmente, hoje o cinema raramente funciona assim. Fazer o quê, né? É. Custou 10 milhões e arrecadou 121 milhões e 706 mil. Bem considerável. Pois é. E falando em terror, né? Falando nessa... Que é o filme do John Carpenter, O Enigma de Outro Mundo, né? O famoso The Thing. Cara, esse filme, né? Diga-se de passagem, ele é muito bom. Apesar dele ser uma refilmagem, né? De um filme de 51, O Monstro do Ártico. Uhum. Inclusive, ele usa a mesma, né? Que o Monstro do Ártico Antártico aqui, né? Mas lá nos Estados Unidos chamava The Thing também. Isso. Né? Inclusive, a fonte usada no título é a mesma. Isso. Mas o filme, eu nunca assisti o Monstro do Ártico, então não posso comentar sobre ele. Mas o Enigma de Outro Mundo é muito bom, cara. Ele tem um suspense muito legal. Eu não sei se é porque, como se diz, a gente está longe da população, né? Só temos aqueles personagens ali, num lugar que é totalmente, assim, basicamente desligado do mundo, que torna o filme mais tenso, num clima, num lugar que tá nevando, né, que num escuro, né? Então, se a gente levar por esse lado, ele não fica muito diferente, por exemplo, do Alien. Os caras estão sozinhos, não tem pra onde correr e tudo mais, né? Isso. É um elemento de terror, né? É um elemento de suspense muito interessante. Mas ele vale também por outras coisas, né? E que já fazem parte, assim, da filmografia do John Carpenter nessa coisa de filme de terror, digamos assim. Até a própria criatura que aparece. Mas eu acho, por exemplo, a forma como o filme começa, cara, você começa a se perguntar, que diabo é isso, né? Aquele helicóptero perseguindo um cachorro. E atirando, né? E atirando. Cara, que isso? O cara tá caçando um cachorro? Que porra é essa? O que tá acontecendo? É. E aí, assim, vai descobrindo as coisas vão acontecendo de forma assim. E é legal isso, né? Porque você vai descobrindo as coisas junto com os personagens, né? Uhum. Que são cientistas, né? Que estão ali naquela estação na Antártica ali. Eles estavam, porque quem achou o tal alienígena foi uma equipe norueguesa. Isso, exatamente. Uhum. E aí tudo que vai acontecendo e tal. E eu acho que assim, eles meio que fizeram esse filme, refizeram, né? O filme, por conta do Alien, né? Assim, pelo sucesso que o Alien fez. E. Ah, o que a gente tem aqui? Que tipo de filme que a gente tem aqui? Porque é da Universal, né? O Alien da Fox. Meio que filme que a gente tem aqui pra ter alguma coisa na mesma linha, sabe? E aí tinha os direitos aí da refilmagem desse filme dos anos 50. Mas em momento algum eles focam com cópia, sabe? Mesmo tendo uma ambientação parecida, se você trocar a nave pela estação onde eles estão ali na Antártica, meio que, né, funciona da mesma forma, mas em momento algum ele parece como uma cópia do Alien. Né, que filme não tem nenhuma personagem feminina, né? Isso. E tipo assim, depois vendo um extra, o próprio John Carpenter falando que na equipe dele só tinha uma mulher e que ela acabou que teve que deixar as filmagens antes dela terminar porque ela, por questão de gravidez. E aí contratar no lugar dela mais um homem. Eu tenho sérios problemas, cara, com isso. Muito homem junto dá problema. É, mas aí o filme ele teve um problema, na verdade, né? Que não foi aquele sucesso estrondoso dos filmes que a gente estava comentando até agora, né? Ele custou 15 milhões e teve uma bilheteria de 19 milhões. É. E pra piorar a situação, tanto dele quanto do outro filme que estreou no mesmo dia, né? Foi o Blade Runner. Não, e você sabe o que atrapalhou muito, velho? Muito mesmo, os dois? É porque duas semanas antes estreou o ET, cara. Isso. É. Entendeu? Então, tipo assim, tava todo mundo indo pra ver o ET. E aí ainda pegou esses dois filmes e ainda dividiu a bilheteria desses dois com o ET já tava no boca a boca, todo mundo falando que tava adorando o filme, todo mundo foi pra cima, vamos ver ET, quem já tinha visto o ET falou, vou de novo no cinema, ficou dividido entre esses dois e aí virou dois fracassos. Assim, fracasso não, mas duas bilheterias baixas, né? No caso do Blade Runner é um fracasso estrondoso, né? Infelizmente, né? Acabou. Mas tanto o Blade Runner quanto o Enigma do Outro Mundo acabaram sendo redescobertos pelo home video, né? E acabaram virando filmes cult por conta disso, né? Que realmente são filmes excelentes, mas que acabaram aí sofrendo com a bilheteria ruim. Do mesmo ano, que meio que sofreu um bocado também, não tanto quanto o Blade Runner, mas sofreu um pouquinho, que é o Tron, né? Que pois vamos é. Lá, né? Bom, vamos lá. Pô, eu acho legal o Tron, pô, ideia bacana, o Tron Legacy, pô, legal, mas caralho, velho, o filme é chato demais. Filme é chato demais, velho. Olha, a Disney tá com uma animação aí que se chama Tron Uprising, que com dois episódios ela consegue ser melhor que os dois Trons. Não que isso quero dizer grande coisa, mas... Ah, eu gosto mas muito... é uma puta animação bacana. É. Uma puta animação Tron, bacana. O Tron Legado é muito bom. Acho que é um filme que ainda talvez acabe sendo redescoberto um dia. Não, mas eu gosto o primeiro bastante Tron... dele, mas é porque, assim, ele é bem legal. O Tron primeiro é chatinho, mas a animação em dois episódios ela é muito foda, entendeu? É, mas o primeiro Tron, a gente tá até discutindo ele aqui, eu acho que por conta de uma outra coisa, né? E que ele, depois de 14 anos, ele acabou ganhando um prêmio da academia por isso, né? Que é... Ele ganhou um prêmio de Technical Achievement, né? Que é conquista técnica. Uhum. E nisso daí, a gente não pode negar a importância do Tron. Exatamente. Os efeitos especiais desse filme estão entre as coisas mais incríveis que o cinema daquele ano produziu. Ah, não. Sem dúvida. Primeiro que assim, né, o próprio design de produção já começou correto, porque os caras contrataram ninguém menos do que o Mobius, né, o Jean Giraud, que morreu aí agora em 2012, que é o quadrinista francês, que serviu de inspiração inclusive pro Ridley Scott, tanto no Alien quanto no Blade Runner, por conta dos quadrinhos do Mobius, né, que muitas vezes mostravam o mundo futurista cyberpunk, né, que nem era cyberpunk na época ainda, mas ele já tinha desenhado aquilo, e aí ele foi contratado para fazer os designs das roupas, né, e dos principais sets do filme, e que acabou trazendo aí uma inspiração enorme, né. E é foda, né, cara, tipo assim, a produção do filme, né, vários animadores da Disney, eles recusaram trabalhar no filme, porque eles acharam que os computadores iam tirar o emprego deles no futuro. olha o medo da máquina. Mas teve coisa ali, cara, que foi feito na mão mesmo, sabe, tipo no próprio filme. Sim. Físico, né? Então eles pegavam as cópias em 65mm, que ele foi rodado em 65mm, e as cenas, por exemplo, que se passam, né, na grid, né, no mundo de Tron, elas foram rodadas em preto e branco. Isso. Né? E aí eles revelavam esse filme, né? Revelar não é o termo correto. E depois aplicavam uma técnica de rotoscopia por cima pra colocar as cores e aquele efeito de brilho. Cara, você tem noção do que fazer isso quadro a quadro? Cara, dá até ânimo de pensar nisso. Pois é. Eles tinham que mandar isso, cara, pra um grupo de animadores, se não me engano, na Coreia, sabe? Ou na China, sei lá, algum. E aí os caras mandavam de volta e eles tinham que assistir, ver se tava tudo certo. Se tivesse errado, tinha que mandar pros caras de novo, sabe? Não, foi uma mão de obra gigante. E tem várias coisas, né, cara? A animação, né, foi usada computadorizada e tudo, mas na época não existia uma tecnologia que você pudesse usar atores reais e personagens computadorizados na mesma cena. Então, os atores, a parte que seria em tese computadorizada, ela teve que ser feita na mão, cara. Sabe? Isso é de um trabalho, pô, velho, monstruoso. Hoje você consegue inserir computação e... Né? Não, apesar de ele ser um filme bem lento, ele é bacana, eu gosto dele, cara. Gosto do Tron. É lento. Tem hora que você se cansa de ver. Mas é bacana. E é o que a gente falou, assim, visualmente ele realmente... E uma coisa que na época acabou impulsionando o filme, né, apesar de ter sido um fracasso no início, foi quando saiu o videogame do Tron, né? Saiu o jogo, né, do Tron. Uhum, isso. Que acabou sendo um sucesso enorme e aí acabou impulsionando o filme, que aí todo mundo ficou curioso pra ver, né? E outra coisa, né, depois que o filme saiu, que impressionou todo mundo com o visual, teve um rapaz, sabe, tal de John Lasseter, que depois que viu esse filme, que ele realmente entendeu o potencial do CGI, né, que é a imagem gerada por computador, e ele mesmo disse que sem o Tron jamais poderia ter existido Toy Story. Então, só pelo impacto cultural do filme, né, ele já vale, ele esquece que o filme é lento, que sabe. Também teve uma parte um pouco prejudicial, pelo menos ou menos pra Disney, né, porque juntou o Tron e o Buraco Negro, foram dois fracassos do estúdio, a Walt Disney decidiu durante 10 anos não fazer filmes com o ator. Pois é, são dois filmes bacanas. Eu gosto também, gosto muito do Buraco Negro também. Eu até hoje não assisti esse filme. Preciso de assistir um dia. Mas... É bem na linha do Tron, assim, mas um pouco mais sombrio. Assim, eu acho que a gente já fez um apanhado em vários filmes que a gente queria comentar, né? Óbvio que alguns vão ficar de fora. Talvez que a gente falou, são alguns que a gente escolheu aí que representam, né, bem o ano, mas mesmo assim ainda ficaram faltando vários. Mas uma coisa, né, que eu volto a frisar, né, que realmente eu já tinha comentado na época dos filmes de alienígena, os filmes, né, geralmente nessa década de 80, 70, 80, eram filmes que, assim, eles não eram ambiciosos como é, por exemplo, os filmes de hoje, que todo mundo tem ambição de eu vou fazer o maior e o melhor filme que existe. Não, eles faziam Assim, óbvio, não tô falando que ninguém fazia pelo dinheiro, não. Ninguém é imbecil esse ponto. É, a gente tá falando de blockbuster, né? Todos esses filmes foram feitos pra ganhar dinheiro. Mas não é do naipe... De forma industrial, né? Demais. Mesmo. Então é meio que linha de produção. É, todo ano você tem que ter um filme de invasão alienígena em determinado momento do ano, uma adaptação de uma história infantil no começo das férias, do meio de ano. Um ou mais. E aí acaba virando... É, não, né? Por alto, assim. Básico. E acaba virando linha de produção mesmo. Todo ano a mesma coisa. E isso vai se repetindo até que chega o ponto que o cara vai estar dirigindo no automático, sabe? É pra cumprir tabela mesmo. Então fica aquele filme frio, sem emoção, que parece que foi feito a toque de caixa, que vão fazer só pra fazer. A gente sabe que o povo vai assistir vai dar grana, sabe? E por isso que às vezes quando aparece um filme um pouco acima da média, todo mundo acaba endeusando o filme. O filme pode não ser grandes maravilhas, mas como é um filme, assim, de grande que é um grande filme, mas que teve um quesinho a mais em relação aos outros do mesmo ano, ele acaba criando aquele boom, né? Exato. Mesmo não sendo tão bom assim. Sim, Prometheus, estamos olhando pra você. Exatamente. Estamos de olho em você, hein? Ah, mas eu acho que é bem disso. A gente acabou falando sobre esses filmes aí que marcaram a infância de muita gente que deve estar escutando o podcast agora, inclusive a nós. Exato. E eu acho que essa discussão ela pode continuar depois, né? Então mande e-mail, deixe seu comentário no post que tá o podcast falando sobre filmes que te marcaram dessa época, né? Desse ano de 82. A gente comentou alguns no começo. Você pode falar desses que a gente comentou também. É, quem não ligou, a gente tá falando do ano de 82 em específico, porque foi um ano muito bom para o cinema e a maioria dos filmes estão fazendo aniversário de 30 anos, então... Não, a maioria não, todos têm que estar fazendo todos, 30 né? anos, né? Porque se eles estão de 82, assim, eu não tô querendo afirmar, porque, assim, eu não gosto de falar mal dos outros, mas eu acredito que todos estão fazendo 30 anos, assim, acredito! Bem possível. Estão todos fazendo, estão todos de aniversário. Esse foi o nosso presente, nossa homenagem ao aniversário desses filmes, que estão fazendo 30 anos, que é uma idade que sai da juventude total e entra na meia-idade. Não tanto ainda, acho que é um pouco... Meia-idade? 30 anos? Tá começando a entrar pra meia-idade, cara. Que tipo, tudo meia-idade. O Alexandre é 12, tem 27. 30 anos, 30 anos é meia-idade, só nos Flintstones, né? Ah, cara, é que... Vamos tentar, deixa eu tentar explicar. 0 a 10 anos, você é criança total. Dos 10 aos 20, você tá virando jovem. Ah, é? Dos 20 aos 30, você é jovem. Dos 30 aos 50, você tá virando o adulto. Dos 50 em diante, você tá velho. Já é adulto, caralho.